Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Hoje é dia 10 de agosto, 8 horas da noite em ponto. Temos 16 graus em São Paulo, o frio voltou, mas estamos aqui para ouvir um rock and roll e melhorar essa noite, melhorar a temperatura dessa noite, não é isso? É isso aí. E hoje temos uma ouvinte muito especial ouvindo o programa aqui, a Nath, minha filhada. Nath, padrinho, tá com saudade de você. Logo a gente vai se ver de novo, tá bom? Um beijão do padrinho. É isso aí. E agora vamos curtir música, que a gente tá aqui pra isso, certo? A gente vai então começar com uma banda americana de glam metal e progressive metal formada em 87 em Nova York. Seus dois primeiros álbuns alcançaram platina e os colocaram no topo das paradas no começo dos anos 90. Eles se separaram em 94 e voltaram em 2001 para várias tours de sucesso. O line-up hoje é composto por Reb Beach na guitarra, Rod Morgenstein na bateria, Paul Taylor na guitarra base e John Roth também na guitarra solo com Reb Beach. E o cara que dá o nome à banda, Kip Winger nos vocais. A gente vai ouvir então Winger com 17. Yeah. Aí tivemos Winger com 17 para abrir a noite de hoje aqui na Neo Rock Zone. Hoje dia 10 de agosto, friozinho voltando, mas estamos aí com rock and roll para esquentar essa noite, tá certo? É isso. Então a segunda banda de hoje é uma banda americana de Los Angeles, Califórnia, formada em 99 e que lançou apenas 2 álbuns na carreira e a maior parte das músicas eram baladas. Eles se separaram em 2005, voltando em 2013 para alguns shows, mas se separaram definitivamente. Eu fui no show deles, não me lembro exatamente o ano, mas foi um show muito legal. Apesar de ser uma banda de baladas, mas a voz do Alex Band é muito boa. Então a gente vai ouvir aí na segunda música de hoje, Stigmatized com The Calling. Give up on me. If we fight what's true, will we ever be? Even God himself and the faith I knew, it shouldn't hold me back, shouldn't keep me from you. Tease me by holding out your hand and rushing through my veins when I hear your voice driving me insane. Hour after hour, day after day, every lonely night that I sit and pray. Stay. Aí tivemos The Calling com Stigmatized. Essa música é do primeiro álbum da banda, Camino Palmeiro. E agora a gente vai com a música de abertura do segundo álbum de estúdio dessa banda da Califórnia. A gente vai voltar às raízes dessa grande banda de thrash metal, e que hoje é muito acusada de ter se vendido comercialmente, que na realidade aconteceu, né? Essa música fala do fim do mundo pelo uso extremo do poderio nuclear, já que ela foi escrita no auge da Guerra Fria, meados dos anos 80. A gente vai então com Metallica, Fight Fire with Fire, do álbum Ride the Lightning. We'll be right back. Your Online Radio Station. Aí, esse foi o Metallica de volta às suas origens do thrash metal. Grande som do álbum Ride Lightning, Fight Fire with Fire. É isso aí. E agora do thrash metal a gente vai pro rock progressivo. Uma banda inglesa formada em Londres em 68. E eles já tocaram aqui com a gente. E a música que a gente vai tocar hoje é do seu álbum de estreia de 69 e fala, coincidentemente, do tempo em um apocalipse nuclear e a confusão e desespero do narrador contando esse caso. A gente vai ouvir então, vou oferecer essa pro meu amigo Nando, que curte muito essa música, curte muito essa banda também. A gente vai ouvir então Epitaph com King Crimson. Knowledge is a deadly friend. If no Esse foi o rock progressivo de King Crimson com Epitaph aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 10 de agosto, são 8 horas e 24 minutos e a gente está curtindo um rock and roll nessa noite fria de São Paulo. Tá certo? E eu queria convidar vocês para acessarem as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entrem lá, deixem sua opinião, seu pedido de música, que é muito importante, suas reclamações, puxada de orelha, tudo que vocês quiserem falar com a gente, entrem lá e deixem seu recado, legal? E também, um outro recadinho é o www.archive.org. Entrem lá e acessem os nossos programas passados. A gente tem lá desde o comecinho da estreia, temos até alguns programas pilotos que a gente fez antes de estrear a rádio. Você pode ouvir lá, você pode baixar também para o seu computador para ouvir depois, ou para ouvir no carro, num pendrive, enfim. Entrem lá e conheçam mais da Neo Rock Zone nos programas passados, legal? É isso aí. E agora a gente vai com uma banda americana formada em 73 em Rockford, Illinois. Seu álbum de estreia só saiu 4 anos depois, em 77. Só foi fazer sucesso com o seu segundo álbum, inicialmente no Japão e depois nos Estados Unidos. Em 79, com o lançamento do álbum ao vivo At Budokan, estourou de vez. Ao longo da carreira, tocou mais de 5 mil shows e entrou para o Hall da Fama do Rock em 2016. Então a gente vai ouvir agora Cheap Trick com Dream Police. And those rumors ain't nice. And when I fall, Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Cheap Trick com Dream Police aqui na Neo Rock Zone. São 8h30 da noite do dia 10 de agosto. E agora a gente vai com uma banda que, na verdade, essa banda é um projeto. Ele foi iniciado pelo produtor Tom Galley, pelo fundador da revista Metal Hammer, Wilfried Riemensberger, e pelo irmão de Tom, Mel Galley, que foi guitarrista do Whitesnake. Seus álbuns consistem de músicas interligadas para contar uma história, normalmente de acordo com o título do álbum. Os músicos que já contribuíram com o projeto têm nomes como Glenn Hughes, Ted McKenna, Cozy Powell, Brian May, entre outros. Então a gente vai ouvir agora com Phenomena, Did It All For Love. So much. Esse foi Fenômena com Did It All For Love, música muito conhecida pelas propagandas do cigarro Hollywood. É, esse som muito legal, né? É isso aí, agora a gente vai com uma banda de hard rock anglo-americana baseada em Los Angeles, que foi formada em 2009. Na verdade é uma super banda, né? Ela é composta por Glenn Hughes nos vocais e baixo, Joe Bonamassa na guitarra e vocais, Jason Bohan na bateria e Derek Sheninian nos teclados. O nome vem da área em que Hughes e Bohan cresceram, chama West Midlands, que também é conhecido como Black Country. O som lembra muito as bandas dos anos 70, refletindo os trabalhos anteriores de Hughes no Deep Purple e no Trapeze, e o Led Zeppelin, do pai de Jason Bohan. A gente vai então ouvir Black Country Communion com Collide. Sensacional em Black Country Communion, Collide. É isso aí. E agora a gente vai com uma banda inglesa de Bradford, formada em 1980, por Justin Sullivan, Stuart Morrow e Phil Tompkins. Embora suas raízes estejam no punk rock, sempre foi difícil de categorizar essa banda. Recebeu influências do folk, do soul, do metal e até do clássico. Então, do álbum de 86, The Ghost of Kane, a gente vai ouvir 51st State com New Model Army. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WISPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the 51st State of America. States of America. Our star-spangled Union Jack flutters so proud over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no reds under the bed, with guns under our pillows, with our 51st States of America. Yeah, we're the 51st States of America. This is the 51st States of America. Opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st States of America. Yeah, we're the 51st States of America. Aí tivemos New Model Army com 51st State aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 43 minutos. E agora a gente vai com uma banda, mais uma na verdade, da Terra dos Cangurus, formada em 1980. Inicialmente, sua música desenvolveu características do post-rock, dream pop e rock alternativo. É uma banda muito presente nos estúdios, já lançou 24 álbuns nos seus 37 anos de história. Então a gente vai com uma do álbum de 88 chamado Starfish. A gente vai com a banda The Church. Só um minutinho, tivemos um probleminha aqui. Só um minutinho, por favor, que a gente já resolve. Aí, agora sim. Então a gente vai ouvir com a banda The Church, Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. Under the Milky Way, essa especialmente pro meu amigo Birigui, que mora lá em terras australianas. Um abraço para ele, que tá sempre ouvindo aqui a rádio, se não ao vivo, sempre nas gravações. É isso aí, grande abraço, Birigui. E eu queria falar hoje de uns aniversários. Essa é uma semana muito especial de aniversários. Dia 8, a Dona Ângela, minha querida mãe, fez aniversário, e amanhã meu pai, o Mané, faz aí seus 70 anos de vida. Parabéns para vocês, estão viajando, aproveitem aí. E hoje Ian Anderson do Jethro Tull também faz aniversário. E eu queria convidar vocês também para acessar o site do nosso parceiro, que é o Big Rock and Roll, www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias do rock, lá você encontra promoções, enfim, tudo sobre rock. Também no Facebook, facebook.com/bigrockandroll. E além disso, tem a rádio Big Rock and Roll ao vivo, 24 horas por dia, só tocando clássicos do rock. Acessem lá, curtam a página, vale a pena. A Juliana, que está sempre aqui ouvindo a gente, cuida muito bem desse site. Legal? É isso aí. E agora a gente vai para as duas últimas músicas da noite de hoje. Agora a gente vai ouvir uma banda irlandesa de Dublin, formada em 69 pelo baterista Brian Downey e vocalista e baixista Phil Lynott. A banda teve muitos guitarristas famosos, como John Sykes, Gary Moore, Vivian Campbell, etc. Tendo sempre como base rítmica o baixo de Lynott e a bateria de Downey. Além de multirracial, que Lynott foi o primeiro negro irlandês a conseguir sucesso comercial no rock, a banda também buscava membros nos dois lados da fronteira irlandesa e também nas comunidades católica e protestante. Então a gente vai com agora ouvir o hard rock de Thin Lizzy com The Boys Are Back in Town. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. Um grande clássico do rock aqui na Neo Rock Zone, The Boys Are Back in Town. Muitas regravações dessa música, inclusive tem uma regravação do Bon Jovi de The Boys Are Back in Town, muito boa também, com outros convidados tocando junto. Um dia vamos tocar aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai fechar a noite de hoje com outra super banda, também já veteranos aqui na Neo Rock Zone. Tem ex-membros do Van Halen, do Red Hot Chili Peppers, além do grande Joe Satriani. Eles fazem um hard rock sensacional. Então, do seu segundo álbum, a gente vai ouvir Different Devil com Chicken Foot. There's a wise old tale about the same old hell. Only the devil has changed. With two brand new lovers rolling in the covers, everybody wants some strange. We all know somebody gonna tell. Fechamos a noite de hoje com Chicken Foot, Different Devil. Hoje, dia 10 de agosto, são 9 horas em ponto. Eu queria agradecer a todos que ouviram. Estamos aí pro Rock and Roll sempre. E até a semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Neo Rock Zone, your online radio station.